o funk um a mais. É o funk que te leva, é o funk que te traz. É o funk que te faz o mais envolvido. É o funk que te faz o mais conhecido. Tudo que eu sou eu devo ao funk, moleque. Tudo que eu tenho eu devo ao funk. Ouvi rap, ousado, marcante. Eu sou como um funk que sobe na caixa, que racha o falante. Todo nego velho que eu conheço foi um fã, que dançou das 10 até as 5 da manhã. O fã da internet, o funk interage. Eu sempre fui funk, fã do sabotagem. Tem funk que vai sorrir, tem funk que vai chorar. Tem funk que eu esqueci, o funk que faz lembrar. O descaso, a glória, fica na memória. A história do funk, tem funk que tem história. Funk drama, funk ama, funk mata. Funk groove, funk moving, funk em lata. Abastece o mercado, sem dar desfalque. É trilha, destaque, lock in, see walk. Meu funk contagia, tem funk é emoção. Desliza, mas não desce até o chão, não. O rap sem funk é funk sem clap. Xadrez sem rei é mate sem cheque. Tem funk é verdadeiro, funk original. Tem funk diferente, funk é paga pau, hein? O funk me conhece, no funk tá ligado. Eu sou só um funk, foi fã no passado. O funk é minha escola, os boys chamam de black. Ficaram foi de quatro, o funk é o pai do rap. Sonhei e acreditei, busquei e realizei. Agora é sua vez de sonhar. Essa é pros funk que sabe o que quer. Sonhei e acreditei, busquei e realizei. Agora é sua vez de sonhar. Essa é pros funk que sabe o que é. Com a sua vitória, nego, eu quero ouvir falar. Com a sua vitória, nego, eu quero ouvir falar. Na minha agulha de cristal vou tocar um funk. Não quero ouro brilhante, não quero diamante. Que eu quero escrever minha história no funk. De funk fui, sou, vou adiante. Sou funk, sou funk, Joe. Como funk acreditou, agora aqui estou. Do vinil ao CD, vi tudo acontecer. De b-boy MC, tá aí de pode crer. 500 anos zumbi, pude ver na TV. Mas debaixo do palco vi meu sonho crescer. Qual que é, qual que pá, mas que lindo está. Funkcia 24, vamos chegar. Break Gang, obrigado por me inspirar. Bambata sua mão, um dia pude apertar. MC Jack de MC, eu vi tocar. Consciência Black Ha, eu tava lá. Artista de verdade, tem que enxergar. Que na festa do funk, o funk acende a vela. Colorindo o funk empresta aquarela. Pra somar, pra cantar, exalando sua essência no ar. A mais original acabou de chegar. Sonhei e acreditei, busquei e realizei. Agora é sua vez de sonhar. Essa é pros funk que sabe o que quer. Sonhei e acreditei, busquei e realizei. Agora é sua vez de sonhar. Essa é pros funk que sabe o que é. Sua vitória, nego, eu quero ouvir falar. Sua vitória, nego, eu quero ouvir falar. Essa é pros funk que sabe o que quer. Essa é pros funk que sabe o que é. Essa é pros funk que sabe o que quer. Essa é pros funk que sabe o que é.